esse povo é pentecostal. Eu sou pentecostal, eu sou da Assembleia de Deus. É fogo do céu, é fogo, fogo, fogo, fogo, fogo de Deus, de Deus, de Deus. Oh, glória, é, oh, glória. É tão somente você dar lugar, abrir a boca e glorificar, não duvidando, mas vendo por fé, Deus entregando a bênção pra você. Deixa somente o Senhor te envolver, do seu espírito ele te encher. E não há nada que possa impedir o trabalhar de Deus hoje aqui. Abre tua boca e receba poder. Eu sinto do céu descendo a unção. Há fogo aqui nessa congregação. A brasa viva no altar de Deus, se espalhando entre o povo seu. Se a glória sobe, logo o fogo desce. Se tem humilhação, logo aparece. Se tem altar, o fogo vai cair. Vai consumir o holocausto, sim. E o resultado de tudo isso aqui é um Pentecoste acontecer, enfim. Diga assim: glória. É dando glória sem cessar que Jesus vai batizar. Fogo é de Deus, é de Deus, é de Deus. É de Deus, é de Deus. Se é batismo de fogo, é de Deus. Quando o fogo desce, aquece, renova. O crente se humilha, ele pula, ele exalta. Fica com o menino nadando na graça, falando em mistério, ele chora, ele marcha. É glória, aleluia, é renovo, é poder. É bênção pra mim, bênção pra você. É o fogo que desceu em Jerusalém. Hoje aqui também recebe agora o batismo de fogo do céu. Jesus começou a batizar. Em mistério ouço alguém falar. Jesus Cristo!